84. Gracias. Controle, bom dia, Sam, Mike, Hotel Kilo, na posição do 43. Hotel Vita, prossiga. Mike, Hotel Kilo, Sam, Mike, Hotel Kilo, solicita autorização de reboque do 43 para a posição de número 8, já contactado para infra-aero. Mike, Hotel Kilo vai puxar até antes da entrada do pátio 1. Hostil, Kilo. Controle Mike, hotel Kilo na posição próxima a adentrar o pátio. Gente, aguarde Mike, hotel Kilo. Tá. Já é 625 no torre. Oxalé 6251 no Torre de Salvador. Que até o quilo autorizado início do recon aqui no pátio 1 até o portão 08. Positivo, graças, quilo. Nildo vai qualquer. Valente, vai. O meu colega aqui é o pescador. Ontem eu passei lá, eu fui levar a Margarete, aí a mulher dele estava lá na cooperativa e disse que ele queria falar comigo e tal, que é um negócio lá pro Fernando. Aí eu fui lá, cheguei, ele me deu umas 12 lagostas. É por gentileza, ok? Estão transmitindo na frequência da torre. Oh, desculpa. Russian 6251. Can I get to the red for pushing? Sorry. Oceana 6251, clear to start up, come right to taxi at the stand left. And it's clear for pushing to start the car back right away to taxi, Oceana 6251. Mike Hotel Kilo, parceiro da posição número 8, bom dia, obrigado. Thank you, bom dia, Mike Hotel Kilo. Hello, Ocean 6251, we are fully ready for tax. And we have 147 people on board. And 5 hours on fuel, alternate is going to be Galeão. Roger, Ocean 6251, tax. From one India until holding point runway 10 at the holding point, call me ready, ultimate terminal 015. Hey April, India, and when on the hold short runway 10, and I call you back at 28105, 6251. Six 6251. Yeah, did you copy? Is it 6251? No? Okay, could you repeat the endurance, please? It's a 5 year endurance. Okay, copy.